jugador no, no es de respeto. Utilizado alinhar e decolar, pista 10, vento 100, 8 nós. 1905, alinha e decola, pista 10. Controle 1, 9, 8. 19, 8, gol, 8, 0, 5, até mais. 7194.0.10. Sétimo 4, autorizado a linha decolar. Ventura 00 graus, 8 mais. Devido a linha decolar, eu vou no sétimo 4. Pista 10. Torre, muito bom dia, Oxané 6258. Está agora 2,5 milhas do externo. Está baixado, checado, estabilidade. Ciente, continua a aproximação, a autorização de pouso, 6258. 6258. Decola 48, controle 1 9 decimal 8 19 8 voo no 7 no 4 mané 62 5 8 vento 1 0 0 graus 8 nós, ele pouso, bicho 1 0, cheque trem. O trem tá baixado, checado, poderia informar o vento novamente? 1 0 0 graus, 1 0 nós. A gente tá livre pouso, 6258. Salvador, bom dia, Bono 994, ponto espera da pista 0, pronto, fiz o abastar. Estimativo, ciente, mantém o ponto de vista. Está autorizado, pode ingressar na cabeceira 35 e taxiar e chame livrando na... Quer ver? autorizado Lima Mateu 94. Lima Mateu 0994. É 258, são só os 51, no direito, 129 só. Direito, 219, verdade? Frequência de estação 984 de decolar 100 graus, 100 mais. Iniciando a decolagem de pista 1994. Lado 4 decola os 53, controle 19.8. 19.8, gol 1994, bom dia. Salvador, tá 3891, estabilizado de Edson, né? Ele é FD. Que 3891 no cheque, trem autorizado pouso, vento 100 graus, 109. Baixou e travou, autorizou o pouso, 3891. Torre Salvador, boa noite, está 3, zona 70, 2 milhas de do Índia Serra, baixar travado, ILSXV pista 10. Ciente, aguarde autorização de pouso, 3170. Aguardando. Oi, Salvador, boa noite, 896, ponte 0, 1, 0, pronto. Ciente, mantém a posição. Vai manter o ponte 0, 896. Solo 00, 0300, direita 219, o solo. 219, boa. Autorizado 3170? Agora autorizado pouso, vento 00 graus, 8 nós, 3170. Autorizado pouso, 903-0170. Autorizado ali, mantém 896. Ali mantém 896. Fez 170, sono 02, direito 219, sono. 896, livre decolagem, vento 100 graus, 62 nós. Levar a decolagem 90, 896. 896, decola 04, controle 1, 9, 8. 19, 8, voo 18, 96. Então, o report down to the 24, for noise control 63, taxiway India. Roger, clear to line up and take off runway 10, wind is 100 degrees, 8 knots. Clear, line up and take off runway 10, Portugal 024. Portugal Airborne at 33, call now control 119.8. 119.8, 119, obrigado. 118.